Graça e paz, irmãos e irmãs, estamos de novo diante da palavra do Senhor, para um tempo devocional, para que o Senhor nos edifique com a sua palavra, nos abençoe, nos ilumine, nos dirija, faça com que nossa vida seja a imagem e semelhança de Jesus. Começo essa devocional mais uma vez com um texto a nós enviado pelo nosso irmão responsável por isso, o irmão Everson. Diz assim a palavra: Jesus disse: Felizes são aqueles que creem sem ver. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29. Então, se você orou e está esperando em Deus, não duvide. Você não precisa de sinais externos. Apenas creia no seu coração que ele já está trabalhando em seu favor. A Bíblia diz: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Segundo o texto de Isaías, capítulo 64, verso 4. Ele nos desejou um bom dia, nós também desejamos a vocês um bom final de dia, uma boa noite e a cada dia um dia de louvor e adoração na presença do Senhor, mesmo em meio a adversidades. Façamos agora a leitura do Salmo 137, como segunda etapa da nossa devocional. Salmo 137 é um salmo de lamentação, lamentação dos exilados de Israel, particularmente de Judá, que foram exilados na Babilônia. Salmo 137 revela, reflete esse momento histórico que também está sendo ministrado no livro de Jeremias, pela pastora Margarete. Aí você tem um complemento, um mais saltério, mais poético, os salmos, que revelam uma espécie de síntese de toda a palavra do Senhor, no que diz respeito ao relacionamento com ele, louvor, adoração, gratidão, confiança em meio à luta, à dor, à adversidade. Salmos são uma espécie de síntese da Bíblia inteira nesse aspecto. Revelam muito sobre o relacionamento de Deus com Israel e imediatamente de Jesus com o seu corpo vivo, que é a igreja corpo vivo de Cristo. Não falo de uma denominação em especial, mas falo do corpo vivo de Cristo. Então, os salmos são assim, enquanto Jeremias, que está sendo ministrado e terá sua sequência em breve, é um texto profético, tem outra característica daquilo que Deus anunciou para o povo de Judá e aquilo que foi denunciado pelo profeta, porque o profeta anuncia a vontade de Deus e denuncia o pecado. E é lindo isso na Bíblia, porque a Bíblia faz questão de ser transparente para com os acertos de homens de Deus, mulheres de Deus, no Antigo Testamento, povo de Israel, no Novo Testamento também, mas principalmente no início, os evangelhos, nas cartas às igrejas que ainda tinham judeus, principalmente no primeiro século, mas o texto bíblico então revela isso. Deus com Israel, Deus em Jesus Cristo com a igreja, corpo vivo de Cristo, e dos dois povos, um povo só se fará, segundo a palavra, um povo só se fará, que é esse povo que é o povo de Deus, esse povo habitará com ele eternamente. Diz assim o Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar, com saudade de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se paralise minha mão direita, pegue-se minha língua ao céu da boca, se não me recordar de ti, se não elevar Jerusalém acima das minhas maiores alegrias. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, daquele dia em que Jerusalém foi destruída, como gritavam: desnudai-a, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, devastadora, bem-aventurado aquele que te der a paga de tudo quanto nos fizeste. Feliz aquele que agarrar teus descendentes e os despedaçar contra a rocha. Santo é o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor pela sua palavra nesses 9 versículos do capítulo 137 dos Salmos. Com a leitura desse texto, só a leitura é suficientemente poderosa para que você seja abençoado, porque a palavra de Deus, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra é Jesus, o Messias. E essa palavra, lá em João, retratada como Logos, na verdade não é uma palavra. Por isso o erro da tradução. Não é uma questão de uma palavra somente, mas é um conceito. O Logos, depois da dominação grega, se espalha por todo o período que é posterior aos gregos, que é o período romano, e depois atravessa os séculos, fazendo com que essa cultura helênica, cultura que vem da Grécia, chegue até os nossos dias. Princípios que os gregos deixaram chegaram até os nossos dias. Então, como o grego já era de domínio da maioria da civilização, era como o inglês hoje. Em todos os lugares, sempre você vai encontrar alguém que fale inglês. Aconteceu a mesma coisa com o período helênico e com a fala grega. Por isso João usa a expressão logos, que era de domínio de boa parte das pessoas no seu período. Só que a tradução por um vocábulo em outro idioma não basta. Logos é um conceito. O conceito de que tudo foi criado pela palavra de Deus. A palavra estava com Deus. E, na verdade, olha que beleza, a palavra era Deus. Era o próprio Deus. E nós vimos a sua glória, a glória de Deus, como palavra, como razão, que organiza todo o universo, que sustenta todo o universo, que delibera sobre os princípios naturais, que sustenta todo o universo, que estabelece ordem para todo o universo e que se expressa como a glória de Deus é expressa, a palavra de Deus se expressou, o Logos de Deus, a razão de Deus se expressou, a ordem de Deus, o preceito de Deus, os conceitos de Deus se expressaram. E a palavra era Deus. E essa palavra que era Deus trata especificamente de Deus Filho, da segunda pessoa da Trindade. E vai dizer que essa palavra se fez carne. Essa razão, esse conceito, esse princípio criador, ordenador, sustentador do universo se fez uma pessoa e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E ele é Jesus. Esse Logos, essa palavra, o Filho de Deus, que juntamente com Deus Pai, Deus Espírito Santo formam a Trindade excelsa. O Filho, antes da fundação do mundo, já foi estabelecido pela Trindade, eles tomaram uma decisão de que o Filho manifestaria a glória do Pai através da encarnação, ou seja, ele se fez ser humano entre nós. Por isso, depois, nós vamos chegar à conclusão teológica de que Deus é plenamente, o Filho é plenamente Deus em sua natureza e plenamente ser humano em sua natureza, porque ele se fez ser humano em Jesus Cristo, se fez o Mashiach, se fez o Messias de Israel. E através do Messias de Israel, todos os povos foram alcançados, porque ele morreu na cruz do Calvário. Na verdade, ele começa já com a sua encarnação. Então, ele vive aquilo que foi prefigurado no tabernáculo do passado, quando Deus veio habitar com o povo de Israel no meio do deserto. Jesus vem para habitar conosco. E ele vem para habitar, nasce, então, e nisso já se manifesta essa obra maravilhosa de Deus. Depois, ele cresce e cumpre tudo aquilo que está na palavra, particularmente no Antigo Testamento, que era o que existia. Ele cumpre até que aos 30 anos, no início da idade sacerdotal, até que aos 30 anos ele demonstra ainda mais do que demonstrou no seu nascimento, no Bar Mitzvah, no início da sua adolescência e maturidade. Ele manifesta isso no seu ministério, e no seu ministério ele tem uma estratégia específica para alcançar todas as nações da Terra. Além da obra propiciatória, além da consumação de todo o plano de Deus de redimir todas as pessoas que crerem em Jesus, além dessa obra maravilhosa, que é o clímax do seu ministério, e da ressurreição da morte, que é a palavra final da vitória da vida sobre a morte, antes disso, antes desse clímax, Jesus se utiliza de um expediente, de uma estratégia, de um modelo específico que deve ser observado por todo o corpo de Cristo, por toda a igreja em todos os lugares, que é o de fazer discípulos. Jesus usa o discipulado como a estratégia para alcançar todas as nações. Porque aquilo que ele diz para os discípulos em Mateus 28, em Marcos 16, ele diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Jesus não foi por todas as regiões do mundo, mas os discípulos foram. Ele não foi pregar em todas as regiões, ele ficou pregando ali na Judéia, Galiléia, Judéia, Galiléia, Galiléia, Judéia. Então o texto diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Fazei discípulos de todas as nações. Essa é a ordem. Fazer discípulo. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que ele havia ensinado. Aí a metodologia de Jesus, a metodologia tanto do ponto de vista do ensino como no seu caráter existencial, a prática de Jesus para alcançar o mundo foi a de fazer discípulos. E fazendo discípulos, ou seja, aprendizes, eles se responsabilizaram a posteriori no poder do Espírito Santo para propagar o Evangelho a todas as nações e cumprir aquilo que havia sido estabelecido na aliança de Deus com Abraão, aliança abraâmica, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas. A partir de Jesus, todo o pecado vai ser perdoado daqueles que nele creem. Ele morreu por todos, logo todos morreram. E ele garante com isso a graça, uma graça preveniente que opera em nós de tal maneira que quando estávamos mortos em delitos e pecados, espiritualmente não poderíamos dizer sim a Deus, ele nos presenteia com a graça e faz com que nós possamos ouvir a sua palavra e tomar uma decisão em favor da salvação e aceitação do Messias. Essa graça não ficou só no aspecto preveniente, mas se torna graça justificadora lá na cruz do Calvário. Ele justifica-nos, ele nos torna justos perante Deus novamente. Éramos culpados, mas ele leva a culpa sobre si e derrama o seu sangue. E com o seu sangue ele expia todo o pecado. E expiando todo o pecado, todo aquele que nele crê é justificado pela fé. E isso não vem de nós, para que ninguém, nenhum de nós se glorie, mas procede de Deus. Então essa graça que nos acorda da morte, como no Vale dos Ossos Secos, pelo menos para ouvir a palavra e tomar uma decisão, ela também nos justifica. E uma vez que você aceite Jesus como Senhor e Salvador, ela se torna uma graça que opera a salvação, a graça salvadora. Graça preveniente, graça justificadora, graça salvadora. E aí somos salvos do poder da morte, do poder do pecado. Somos libertos do cativeiro do pecado, assim como o povo de Israel foi liberto do cativeiro do Egito. E essa graça preveniente, justificadora, salvadora, opera em seguida, quando nós nos tornamos salvos, uma nova natureza, uma nova pessoa, uma nova criatura, ela opera agora a graça, ela torna-se graça santificadora. É a mesma graça, mas com operações diferentes. Ela agora nos santifica. Você que nasceu de novo, foi batizado, agora você imediatamente começa um processo de santificação. Em que direção, pastor? Na direção de tornar-se a imagem e a semelhança dele, de Jesus, que deixou o ministério dele como parâmetro para que nós soubéssemos o que é um ser humano segundo a vontade de Deus. Se por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, pelo outro homem, o segundo Adão, entrou a salvação, a bênção, a justificação, a santificação, ou seja, a graça preveniente, justificadora, salvadora, santificadora, vai realizando em nós mudanças. Nós vamos passando por uma transformação de valores na nossa mente. Vamos trabalhando com os valores do reino dos céus. Vamos assumindo os valores do reino dos céus. É como diz o Pai Nosso, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então a graça santificadora vai gerando em nós a imagem plena, a semelhança plena de Jesus, como diz em Efésios, para que nós experimentemos toda a plenitude de Deus, para que nós experimentemos a plenitude de Cristo, do Pai, do Filho e a plenitude do Espírito. Efésios vai trabalhar fundamentalmente essa operação. E a obra se completa, a obra da graça se completa quando do momento de nos glorificar eternamente. Ele já vai nos santificando e já vai nos glorificando, porque somos parte do corpo dele, desde a justificação, do novo nascimento, da regeneração, da salvação, da santificação, mas ele completa essa obra de glorificação quando nós chegarmos na terra prometida. Nós vamos ganhar no céu, no novo céu e na nova terra. Vamos receber um novo nome, vamos receber um corpo glorificado, vamos receber um estado de ser completamente adequado ao caráter de Deus, à essência de Deus, à substância de Deus. Nós seremos glorificados. Essa é uma obra da graça glorificadora. Tudo isso eu estou falando por causa do Logos. No princípio era a palavra. Por isso eu disse a vocês, se fosse só ler, se fosse só o nosso trabalho, só o de ler a Bíblia, a obra de Deus já estaria sendo operada poderosamente. O que nós fazemos a mais é colocar uma informação, outra uma aqui, outra acolá, de caráter histórico, de caráter linguístico. Nós fazemos isso para que o seu conhecimento aumente, mas, na verdade, o que nós precisamos é da revelação viva do Espírito Santo acerca da palavra. A palavra que é o Filho. A palavra que é o Filho de Deus, que se fez Messias, se fez ser humano. Amém? Então, vamos para a terceira parte agora, que são as notas. Junto aos rios da Babilônia, versículo 1, poucas notas. Vê que o salmo não é longo. Sentamo-nos a chorar com saudade de Sião. Diz assim a BKJA, sempre dê crédito, hein, irmão, irmã. Os rios aqui mencionados são o rio Tigre, perdão, e o rio Eufrates, e seus muitos canais, que atualmente banham a região do Iraque. Olha que curioso para você entender hoje onde estão ali esses lugares que foram mencionados como rios da Babilônia. Você os encontra no que hoje conhecemos como Iraque. Israel fora atraído pelas nações pagãs vizinhas e seu povo levado como escravo para servir na Babilônia. Também pelo pecado de Israel. A pastora tem pregado muito isso no livro de Jeremias. Fundamentalmente pelo pecado de Israel. A saudade, dita no texto, expressão tipicamente portuguesa, saudade, que comunica com propriedade o tipo de sentimento que assaltava o coração dos exilados à época. Essa saudade de Jerusalém, essa saudade de casa, essa saudade de voltar para sua terra natal e, mais ainda, de tudo aquilo que representava o centro, o coração do povo de Israel, que era adoração ao Deus eterno, adoração no templo de Jerusalém, porque Israel viveu essa dupla polaridade, vamos dizer assim. Há homens e mulheres que eram tementes a Deus e sempre mantiveram a fidelidade ao Senhor, o culto ao Senhor, o monoteísmo, o culto a Javé, o culto a Yahvé, o culto ao Deus eterno, o culto em todos os seus aspectos na cidade de Jerusalém, em todos os aspectos. E também a Bíblia retrata, como eu mencionei ontem, os desvios de comportamento, o pecado que a pastora está trabalhando em Jeremias, o pecado de Israel quando aceita a idolatria, quando não presta culto só a Deus, mas se mistura e aceita valores contrários à vontade de Deus, quando o povo de Israel cometeu pecados assim, O Senhor não deixou sem correção. O Senhor entrou com a vara e corrigiu o povo de Israel. E desta vez, no caso de Judá, reino do sul, que eles já tinham se dividido, as 12 tribos já não eram uma unidade há muito tempo, o reino do norte já tinha sido dominado pelos assírios, e agora o reino do sul é deportado para a Babilônia, depois de Israel ser invadida, ser tomada, os elementos do templo serem roubados, serem levados, aí tudo isso você vai acompanhar nas ministrações de Jeremias, tá bem? Então aqui o texto diz assim: junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar com saudade de Sião. Embora não haja essa expressão específica, saudade, no hebraico, mas é esse sentimento choroso, essa nostalgia, essa vontade de voltar, e agora voltar com o coração correto. Ou seja, aquilo que nos trouxe para cá, que foi o nosso pecado, nós temos que abandonar e o Senhor vai restaurar a nossa sorte e vai nos fazer voltar para a nossa pátria. Que seja assim conosco também. Depois de Deus nos corrigir com a sua vara, que nós voltemos para Ele e aceitemos a correção e mantenhamos então uma fidelidade ao Senhor dos Exércitos. E enquanto às vezes isso está acontecendo, enquanto ainda não voltamos à plenitude do relacionamento com Deus, sentamo-nos a chorar com saudade desse tempo em que tivemos a comunhão com Deus. Talvez você esteja nesse momento. Então Israel passou por isso. Junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar com saudade de Sião. Tá bem? Então, é uma expressão tipicamente portuguesa, saudade, mas na verdade é aquela alegria que eles tinham, queriam experimentar novamente. Porque se aquela alegria de voltar para casa, de voltar para o culto a Deus, voltar para o templo, voltar para Jerusalém não acontecesse, isso lhes tirava a alegria de viver e os lançava em profunda depressão e lamento. Pode conferir isso também no livro de Jó, no capítulo 2, do versículo 8 a 13, em Lamentações de Jeremias, no capítulo 2, no versículo 10. Depois de Jeremias é capaz que a pastora ministre Lamentações. Muito lindo o livro também. Um segundo destaque está no verso 2. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas. As árvores, salgueiros, que cresciam nas planícies úmidas e quentes da Babilônia, só para o seu conhecimento, sua informação, eram muito diferentes da vegetação que florescia nas montanhas rochosas de Sião, ou seja, de Jerusalém. Os babilônicos, como dominadores insensíveis, desprezavam as tradições e a cultura judaica e forçavam os exilados a entoar músicas festivas e exóticas, sem compreender que até mesmo os instrumentos musicais dos israelitas escravizados recebiam uma afinação própria ao som do pranto. Jó capítulo 30, versículo 31. Então, era solicitado: olha, cantem para nós, cantem as canções de vocês, cantem alguma coisa alegre. E eles estão aqui no Salmo 137 dizendo assim: como nós podemos cantar alegremente? Nós estamos a chorar, porque nós temos saudade de Sião, nós temos saudade de Jerusalém, né? Os salgueiros que vocês têm aqui servem para nós pendurarmos as nossas harpas, mas não são como a vegetação lá de Sião, de Israel. É totalmente diferente. Se você até olhar sem o devido cuidado de compreensão, olhar para uma terra em que 69% do território é inapto para uma vegetação bela, formosa, frutífera, você vai falar assim: nossa, mas no lugar que eles estavam, até a vegetação era melhor. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que aqui não tem a ver só com vegetação. Aqui tem a ver com o fato de estar com saudade de Jerusalém. E até a musicalidade, as harpas eram afinadas de um modo específico para expressar o som do pranto, o som da dor, o som do lamento. Então não dá para louvar da mesma maneira aqui na Babilônia do jeito que nós louvávamos lá em Israel. Esse foi um aprendizado incrível para a comunidade judaica. E é um aprendizado para as nossas vidas também. Só no Senhor, só na vegetação daquilo que foi criado por Deus em nossas vidas é que nós encontramos motivo de louvor. Sem o Senhor, sem estarmos na presença do Senhor, sem estarmos em comunhão íntima com o Senhor, não há vontade de sorrir, mas há vontade de chorar. E aí nós temos que pendurar as nossas harpas, até que possamos voltar a essa comunhão. Não deixe isso acontecer na sua vida. Não vá para a Babilônia. Não peque de maneira a ir para a Babilônia, porque isso vai lhe custar muito tempo, longe de casa, da comunhão com Deus, vamos chamar assim, e vai lhe custar também muita dor. E você não vai nem conseguir entoar melodicamente ao Senhor, porque no mundo nós nunca somos felizes. No mundo sem Deus, numa sociedade sem Deus, em valores contrários aos nossos valores, nós nunca seremos tão felizes como quando estamos em comunhão com o Senhor. Muito bem, o terceiro destaque é como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Essa é a questão, esse é o drama que eles estão vivendo. O inimigo pode forçar os filhos de Deus a tocar seus instrumentos, pode, mas não poderá obrigá-los a ser felizes longe da sua amada terra e da presença do seu Deus, do culto no templo e de tudo que significa intimidade com Deus. Essa é a experiência que Israel passou, Judá passou, e é a experiência que muitos de nós já passamos também, de termos nos distanciado de Deus, e termos sido punidos com a vara de Deus, mas aí quando estamos na expectativa da volta, nós ficamos pensando, só quando voltarmos mesmo, a plena comunhão com Deus, é que nós poderemos cantar as canções do Eterno. Só em comunhão íntima com Ele nós poderemos cantar. Hoje não é uma questão mais geográfica, mas é uma questão de valores. Você está em meio a qualquer lugar da sociedade humana, em todo o mundo, e você está cercado de valores que se contrapõem aos valores da Sagrada Escritura. E você precisa, hoje, aprender que não é só uma questão geográfica, é uma questão de vida, é uma questão do ser ou do não ser. Né? Nós costumamos dizer isso, o nome que se dá é uma questão ontológica. Ou seja, você só pode ser feliz, você só pode ser como Deus espera, você só pode cantar como Deus espera se você estiver em comunhão com Ele. Se você não estiver em comunhão com Ele, como se fosse aqui uma terra estranha, aí não tem canção. Não adianta. Podem te obrigar a cantar, e muitas vezes, no meio cristão, há muita cantoria, mas por parte de muitas pessoas que até estão cantando ou ouvindo, há esse sentimento de exílio. Não adianta só cantar. É preciso para eles. Não era, não adiantava só cantar as canções do Eterno. Era preciso estar em Jerusalém. Para nós, não adianta só cantar. É preciso estar em plena comunhão com Deus. O quarto destaque está no versículo 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, daquele dia em que Jerusalém e Jerusalém foi destruída. Como gritavam, desnudai-a, arrasai-a até os fundamentos. Seu quarto destaque. Irmãos, os edomitas, só para você lembrar, muitos já têm isso de cor. Os edomitas eram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Revelaram-se covardes e traidores no momento mais angustiante e dramático de Jerusalém. O salmista conheceu os juízos de Deus contra aquela nação, conforme foram determinados pelos profetas do Senhor, Isaías 63, de 1 a 4, Jeremias 49, 7 a 22, Ezequiel 25, 8 a 14 e versículo 35. E Jeremias e Ezequiel vivenciaram esse momento histórico que nós estamos falando da deportação para a Babilônia. Também, conforme outro exemplo profético, o livro de Obadias. A expressão hebraica literal, aqui traduzida por desnudaia, refere-se à cidade de Sião, como nós estamos mencionando, que, de acordo com o costume literário hebraico, é retratado como figura feminina. Jeremias prevê que Edom será castigado com o mesmo tipo de humilhação. Lamentações, capítulo 4, versículo 21. O quinto destaque é uma palavra dura. Filha da Babilônia, devastadora, bem-aventurado aquele que te der a paga de tudo quanto nos fizeste. A expressão original hebraica aqui, traduzida por filha, é a personificação da cidade da Babilônia, com seus habitantes. O salmista conheceu também os juízos de Deus profetizados contra esse inimigo voraz e cruel. Isaías 13, Isaías 21, Jeremias 50 e 51, Abacuque 2. Você pode ler posteriormente. Em último lugar, para encerrarmos essa penúltima parte, feliz aquele que agarrar os teus descendentes e os despedaçar contra a rocha. Queridos, irmãos e irmãs, sem uma cuidadosa comparação, para não cair em anacronismo e em equívocos no que diz respeito à revelação de Deus ao longo da Bíblia, à questão da batalha espiritual que viria, sem uma cuidadosa comparação com os atuais crimes de guerra, o uso moderno dos arsenais bélicos, precipita-se quem julga que o povo de Deus ou as guerras da antiguidade eram bárbaros e antiéticos. Os filhos da Babilônia continuam sua perseguição maligna contra a cidade de Deus, contra Sião e todos os filhos de Deus. Entretanto, sua completa e definitiva destruição está reservada para o dia final, porque Babilônia vai ser citado lá em Apocalipse. Então, até tem uma questão escatológica, por isso você precisa fazer uma comparação muito cuidadosa, para não cair em equívocos de anacronismo, de incompreensão da revelação progressiva de Deus, de incompreensão da escatologia. Apocalipse 18, versículo 1, Apocalipse 19, versículo 4. Eu recomendo a você, no blog logos7.blogspot.com, você vai encontrar ministrações sobre cada capítulo de Apocalipse. tá bem? Então recomendo para que você enriqueça mais o seu conhecimento bíblico e a sua experiência com Deus. Para encerrarmos esse momento devocional, eu deixo agora uma breve palavra pastoral que faço no meu livro devocional Salmos, mas já vou fazer a leitura, somente a leitura, porque a leitura já é suficiente como ministração. Esse é o objetivo de um devocionário, uma leitura devocional. Harpas de adoração, Salmo 137, é a proposição. Revela um sentimento de nostalgia do povo de Israel. Estavam vivendo um período de cativeiro babilônico. Não conseguiam se esquecer da sua terra, nem podiam louvar com suas harpas. Interessante observar a relação do povo judeu, do povo israelita, se você quiser ampliar, com Sião. Não há espaço para uma fé dividida, nem para alegria e cânticos num ambiente de opressão. O salmista nos ensina a motivação da verdadeira adoração, quando demonstra que ela está diretamente relacionada com a totalidade da vida. Só há adoração se toda a vida estiver direcionada para Deus. Ou seja, quando os opressores pediam cânticos, o povo do Senhor respondia com lágrimas, respondiam com saudade. E a afirmação de que é muito difícil associar adoração e Babilônia. Se você entender Babilônia no sentido mais escatológico, como um símbolo do pecado, é impossível associar adoração e pecado. É impossível. O máximo que nós podemos fazer é adorar ao Senhor. Apesar do pecado que nos cerca. Mas a adoração absoluta só haverá quando não houver mais lembrança de nenhum aspecto que é simbolizado pela Babilônia daquele período. O ambiente estrangeiro era notoriamente adverso e não convidativo para os cânticos espirituais. Mais do que isso, a expectativa do Senhor era de que, ao invés de Jerusalém, a Babilônia fosse destinada à destruição. Não é a Jerusalém que era para ser destruída como sede do Deus único, do Deus eterno, do Deus de amor, do Deus de paz, do Deus de alegria. O que era para ser derrubado era tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. E é isso que representa essa segunda parte do Salmo. Não dá para servir a Deus e ao diabo, não dá para servir a Deus e a Mamon, não dá para servir a Deus e valores contrários, completamente contrários a Deus. Não é possível. É impossível viver servindo a dois senhores. Irmão, guarde isso, não é possível servir a dois senhores. Não é possível servir a Deus e servir os mesmos valores que toda a sociedade contra Deus vivenciam. Não é possível servir a Deus e seguir a mesma prática, o mesmo tipo de vivência que uma sociedade sem Deus vive. Claro que nós temos que esperar. É a conversão de todos, a oração por todos, a evangelização. Mas eu estou falando agora de adoração do povo de Israel, de adoração da igreja. Não é possível adorar servindo a dois senhores, sendo de Deus no domingo, ou no sábado e domingo, e sendo igualzinho a todas as pessoas que não têm Deus, vivendo contra os valores de Deus de segunda a sexta. Isso é absolutamente incompatível. Não é possível servir a dois senhores. Israel coloca as harpas no salgueiro e o coração no chão. Na realidade, irmãos e irmãs, somos convidados a adorar em todo o tempo, em qualquer situação. Por isso aqui eu digo, Agora, depois de Jesus, nós extrapolamos essa questão geográfica de Jerusalém. Extrapolamos isso. Agora, uma coisa permanece. Nós só podemos adorar se for ao Deus único e verdadeiro, e nós só podemos adorar se a nossa vida estiver compatível com aquilo que Deus estabelece ou estiver se compatibilizando, se harmonizando com aquilo que Deus estabeleceu para nós. A profundidade da adoração passa por essa capacidade de adorar a Deus, louvar a Deus em meio à adversidade. No entanto, esse salmo nos ensina que fomos criados para viver no ambiente de Deus. Acho que essa é uma boa substituição para a questão geográfica, né? Nós fomos criados para viver na ambiência de Deus, naquilo que a Bíblia tem lá no início, como o Jardim do Éden. Nós temos que viver nesse jardim, e nós somos um jardim. Jardim regado pela sua graça, pelo seu amor. Nós só podemos adorar assim, no ambiente de Deus, independente da geografia. E não podemos nos sentir totalmente confortáveis, cantando e sorrindo, enquanto toda a terra não for cheia da glória do Senhor. Essa é uma outra questão. Não é possível adorar sabendo que centenas e milhares de pessoas estão indo para a morte eterna, para o sofrimento e a morte. Nós temos que nos apresentar como Jesus na grande comissão. Temos que nos apresentar para ir e pregar o evangelho e batizar e fazer discípulos. Porque não é possível estar completamente feliz sabendo que outras pessoas não estão salvas. Que esse sentimento nostálgico tome conta dos nossos corações, fazendo com que sintamos saudade do Jardim do Éden, ou de Jerusalém, ou do movimento de Jesus. E esperemos alegres o retorno para Jerusalém Celestial. Que esse seja o sentimento, que essa seja a nossa nostalgia e, ao mesmo tempo, uma força motivadora para o anúncio do Evangelho, para o batismo, para o discipulado, para que outros e outras também voltem para os braços do Senhor. Finalmente, irmãos e irmãs, não podemos pendurar as harpas no salgueiro, mas louvar como forma de resistência. Aqui é uma outra dimensão que eu apresento. Naquele momento eles disseram, vamos pendurar as harpas no salgueiro, que ainda estavam ligados à questão geográfica. Hoje, depois de Jesus, do Espírito Santo, do batismo no Espírito, somos selados pelo Espírito, nós não podemos pendurar as harpas no salgueiro, mas como forma de resistência à opressão babilônica que nos cerca. Temos que louvar e adorar como resistência, e que nossa adoração seja dedicada ao único Deus invisível, mas real, como uma maneira de demonstrar que não estamos satisfeitos com os rumos desse mundo e aguardamos um grande avivamento que espalhe a sua santidade sobre a terra, que espalhe a sua glória sobre toda a terra. A minha oração é que você junte-se a mim, junte-se a outros em todo o planeta, orando para que haja um grande avivamento na igreja. E essa igreja, então, com um grande avivamento, reforme as nações, particularmente reforme as igrejas, e espalhem santidade bíblica sobre a terra. Se una a outros que estão orando por isso. Mais do que orar, una-se a nós na divulgação da palavra do Senhor. E mais do que orar e divulgar, una-se a nós no sentido de ofertar. Mas aqui eu não falo de dízimo e oferta. Oferte a sua vida, oferte o seu talento, oferte o seu tempo, oferte tudo aquilo que Deus te deu, o ar que você respira, oferte tudo. É tudo ou nada, meu irmão. É tudo ou nada, minha irmã. Oferte tudo do que Deus te deu para que milhares de pessoas sejam salvas e possam viver com Deus eternamente. Que essas milhares de pessoas que por quem você vai ofertar tudo, não venham a passar pela segunda morte, além da morte física, também a morte espiritual. Oferte tudo. Para nós, cristãos, é isso, é tudo ou nada. Diz um... Era um disco vinil, não sei se foi transformado em CD ou não, e era do grupo Vencedores por Cristo ou de integrantes ali daquela geração. Tudo ou nada. Pega ou larga de vez. Não dá para pôr a mão no arado e depois olhar para trás. Vamos, vamos juntos. Orar, divulgar o evangelho e ofertar tudo para que o máximo de pessoas sejam salvas. Oferte tudo, meu irmão. Oferte tudo, minha irmã. É tudo ou nada. Sabe que entre os corredores de Fórmula 1, não podemos deixar de citar, Ayrton Senna foi um exemplo. Exemplo de pessoa também. Não fosse perfeito, mas um exemplo de pessoa. E um exemplo de profissional. E um exemplo de corredor. E um dos seus lemas era vitória ou muro. Winner or wall. Ele não corria por correr. Não é uma questão de correr ou não correr. Não é uma questão de chegar em segundo, terceiro, quarto lugar, fazer pontos e ganhar um campeonato. Não é isso. Para ele, a corrida tinha sentido por si mesma. Era o prazer da velocidade, era o prazer de tirar o melhor da sua performance no volante, era o prazer de ver a máquina tirar o melhor da máquina, do motor, de tudo, do chassi. Para nós tem que ser assim também, winner or wall. É vitória ou muro, irmão. É vitória ou muro, irmã. Ou a gente entra vencendo e para vencer, ou seremos cristãos vegetativos que até se adaptam à Babilônia. Mas no juízo final, ninguém enganará o Senhor, porque não é possível servir a dois senhores. Que Deus te abençoe muito nessa noite. Deus te abençoe muito amanhã e em todos os dias da sua vida. Que você decida. Eu estou indo de volta para Jerusalém, pegando fielmente o retrato do exílio, né? Eu estou indo de volta. Eu estou voltando para a casa do Pai. Estou de volta, estou voltando para o jardim do Éden. Só que eu não quero voltar sozinho. Eu quero voltar com o máximo de pessoas. Nós nos fazemos fortes com os fortes, fracos com os fracos, para que por meio de todas as coisas, pelo menos alguns, sejam salvos, diz o apóstolo Paulo. Quiçá sejam muitos salvos para a glória de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça juntamente com todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim seja hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.